Aperta o play, DJ, porque hoje é dia de música, bebê. Bom momento, querido ouvinte! Eu sou Guilherme Andrade e chegou aquela hora de recordar o ano de 2019. Olá, pessoas! Aqui quem fala é Bruno da S. Música é comida pros meus ouvidos. E aí, pessoas, aqui é o Edgar e mashup pode melhorar até mesmo o funk. Olá, galera, aqui é Paulo Zanella e vamos nessa. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, gente, vamos lá pra... Estamos em clima de final de ano, dezembrão aí, vamos falar um pouquinho das melhores músicas do ano. Se não formos surpreendidos no último minuto, aos 45 minutos do segundo tempo, acredito que falaremos aí das principais destaques do ano, pelo menos para nós. Esse episódio de hoje vai ser no estilo indicação, no estilo rodada, então não espere muito papo, espere bastante música. Trouxemos o Edgar aqui para copiar uma fórmula do Coqueiro Cast, que eles fizeram lá uma discoteca do Coqueiro. E aí nós quisemos copiar a fórmula e eu chamei eles pra não ficar tão descarado assim, né? Eu posso fazer só o jabazinho aqui pequenininho? Pode. Pequenininho, pequenininho. A gente tentou fazer o primeiro de música, falando de música de anime, otaku, essas coisas. Foi um cast de 3 horas, maravilhoso, tá? E a gente depois fez o discoteca, que o primeiro saiu ruim, a gente não fez, mas a lista tá no Spotify. E tem esse aí também, a discoteca, que saiu... E tá lá. Então, gente, Coqueiro Cast, ó, chupetox. Só ir lá e apreciar. Mas enquanto, antes, vocês ouvem esse daqui. Então, aproveitando que você já tá com a palavra, Ed, indica aí o seu primeiro destaque do ano, aquela música que te marcou, o artista. Manda pra gente aí. Rapaz, todo ano, eu não tenho vergonha de falar isso, mas eu sou um pouquinho lauzeiro, né? E todo ano tem o famoso CBLOL. Tamo junto! Eu só queria destacar uma música aqui que eu amei quando eu vi, cara, porque é de uma banda que eu já ouvia, que é o Far From Alaska, e a música é How Bad Do You Want It? Cara, uma música sensacional que tocou na abertura do CBLOL 2019. Ficou foda. Na final. I'm on my way. É, cara, o Far From Alaska, apesar de ter esse nome, né, é uma banda nacional. Tem uma menina linda, se eu não me engano, o nome dela é Érica, canta para um cacete. Uhum, exatamente. Essa que é a graça, né? Pra você, amigo que não sabe, o CBLOL é o campeonato brasileiro de League of Legends. Essa música do Far From Alaska, junto com o clipe, né, que eles fizeram, pô, velho, fecha, assim, o universo pra quem joga League of Legends, fecha o universo, assim, bem bonito mesmo, ficou muito maneiro. O clipe, a música e a ideia por trás de tudo isso. Exatamente. Ó, eu indico e digo assim, surgiu de uma discussão, por mais estranho que possa parecer, mas ficou legal porque teve tudo a ver com papo de calçada, que foi o Guilherme que mostrou a música pra mim, e até hoje eu escuto essa música apesar das controvérsias em torno dela, que é a música Me Solta, do Nego do Borel. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar. Calma aí, sai, me solta, porra. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola. Ai, me solta, porra. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Gaiola. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar. Calma aí, sai, me solta, porra. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola. Ai, me solta, porra. Surpreendidos. É sério, cara. Eu me amarrei nessa música. É uma música com 2, 3 acordes, né? Mas é legal porque, assim, no ano passado, quem é ouvinte do Papo de Calçada há mais tempo vai lembrar quando a gente fez o episódio do funk no ano passado. Nós discutimos no ano passado a chegada do funk em 150 BPM. E aí, nessa conversa toda, lá no início desse ano, o Guilherme foi e mostrou essa música do Nego do Borel, que tava tendo um rebuliço, que o pessoal não gostou e tal. E essa música do Nego do Borel é em 150 BPM, que é um negócio que é bem bacana, é uma inovação do funk atual. Então, assim, gostei muito de escutar essa música do Nego do Borel, cara. Que tocou muito nas comitivas e nas festas de comunidade. Não sei se aí onde vocês moram tem festa de comunidade. Na cidade acho que não tem mais, né? Uma igreja, assim, o centro da comunidade. Daí todo mundo vai pra lá numa época que é geralmente é o dia do padroeiro da comunidade e faz uma festa, né? Aí chega... Ah, quermesse que chama. Aqui tem. Aí daí a galera chega com as comitivas e tal. Que é os malucos que também instala som em boiadeira e vai bem louco pras festas. Cara, mas eu vou falar que tocou muito aqui, principalmente nos... Onde vai bastante, a galera vai afogar as mágoas, né? É a música que eu vou indicar, eu já falei aqui, gosto sertanejo, as pessoas me criticam, mas é o que a gente escuta. Que é a música chamada Milu, do Gustavo Lima. Sério que você vai fazer eu tocar isso? Deixa eu ler esse poema pra vocês aqui, ó. Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que sabe me dar prazer, mas você vem e vai, e eu querendo algo mais, você fica Milu... Milu, me iludindo. E eu fico no bar caindo. Então, pessoal, essa é a música do Gustavo Lima. Vai tocar aí pra vocês escutar. E se vocês tiverem com um gole na mão, não bebam muito, tá? Mas a música é triste. Só um pouquinho. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Você fica Milu, e Milu, e me iludindo. E eu fico nu, fico nu, bar caindo. Você fica Milu, e Milu, e me iludindo. E eu fico nu, bar caindo. Bora, bachata, feeling. Velho, é por isso que Paulo Zanella está no papo de calçada, cara. Puta, não. E eu aqui, é, porra, qual é o problema da... Tava indo muito bem a música, aí depois você fica Milu, Milu, Milu. Caraca, ah, é, cara, é um poeta nato, mano. É um poeteiro nato mesmo, cara, esse daí... É poeteiro. Essa música tocou demais, cara. Essa música, toda festa que você vai, ela toca, não importa. Aqui toca sertanejo o dia inteiro. Qualquer rádio que você ligar vai estar tocando sertanejo. Qualquer festa que você for, você pode ir num show de rock que vai estar tocando sertanejo em algum momento antes da banda começar. Então, eu fui no show do Raça Negra, tava tocando sertanejo. Eu não sei qual o nexo que eles fizeram nisso. Mas essa música tocou muito, muito mesmo, cara. Só pra... Né, não foi o Gustavo Lima que compôs, né? Foi o Danny Ferrari, o Felipe Golfo, o Jamie Lusso, Edu Braga, Fabrício Falta e o Rick Monteiro. Eu não sei tanta gente pra compor uma música de 3 estrofes, mas... Já que o Paulo citou uma música sertaneja top do ano, eu separei aqui também um sertanejo. Toca Tijolão, que... Cara, essa música é demais, cara. Essa música é demais, poesia pura. Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, no bar de curtela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Agora eu tô aqui, num bar de curtela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Quem sabe canta, vai. Eu vou trocar meu celular, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular, faz ligação se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Acredito que um professor de português pode trabalhar com essa música numa sala de aula tranquilamente. Tem bastante elementos da gramática portuguesa aí. Ensinando como não escrever, certo? E outra coisa, prova também que pra fazer uma música de sucesso não precisa gastar muita tinta. Porque, olha aí, tem uns 3 versos só essa música. A melodia da música é boa, mas... Puta que pariu. Mas o resto... Teve um pessoal aí que eu tava procurando umas músicas mais calmas, né? Eu acabei me deparando com esse pessoal, né? E a banda é Pomplamoose. Depois vou ter que mandar o link. É. Ah, vá tomar no cu. Vá tomar no seu cu. Eu nem conheço você e como é que você conseguiu adivinhar a porra da minha indicação? É porque você é do Rio de Janeiro, a gente tá vá perto. Vá pro inferno. Nem te conheço, rapá. Mas peraí, qual música que você ia indicar? Eu ia indicar o Pharrell Mashup. Ia mandar até o vídeo aqui pra rapaziada ver o Pharrell Mashup. Ah, não, você que pode, o vídeo é muito pode bom. Pode mandar esse ainda. Só, a minha indicação é o Can't Stop Feeling Billie Jean's Face. Que é o mashup muito bom, que eu adorei. E, cara, a mulher que canta, cara, ela é surpreendente, a voz calma dela, cara. é muito bom. E a banda, cara, tem todo um... Já tem uma harmonia ali muito boa, entendeu? Eu acho que não é melhor nem eu comentar. Acho melhor deixar os ouvintes ouvirem a música. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. This I know. Yeah, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't go around breaking young girls' hearts. People always told me be careful, 'cause she told me you'll never be alone. Oh, oh. I can't stop the feeling. I can't feel my face when I'm with you. Faz mashup de músicas, mas faz uma versão quase que totalmente diferente. Essa que é a graça. Então, é aquilo assim, pega Sweet Dreams do Eurythmics e mistura com White Stripes. Cara, essa é fantástica. Ia ser essa, mas eu quis trocar, cara. Porque essa versão é maravilhosa, cara. E faz uma música totalmente nova, cara. Porra, é fantástico, fantástico. E é bom que assim... Vendo, né, os clipes pelo YouTube, eles cresceram no YouTube, hoje se apresentam ao vivo e tal. Como o Edgar falou, a menina linda, com a voz doce do cacete, os músicos que tocam, pra quem é músico, fica invejando, que assim, pô, os caras fazem uns troços complicados pra caramba, e você fica com uma inveja porque você não sabe fazer, fica estudando e não sabe fazer a mesma coisa. É bom pra música, é muito bom, cara. Essa que você falou, que eles misturam até o White Stripes, cara. Eles olham pro outro, tá, vamos fazer isso. E, cara, parece realmente que eles fizeram isso em 5 minutos, cara. Tudo bem que não foi. Mas, assim, parece que a ideia surgiu ali. Eles vão fazer e fizeram, pronto, acabou. Entendeu? A menina pega lá, teve até do... Eu esqueci o nome da banda agora, mas é o Head Better, Fast Stronger. Que a menina fica escutando, assim, os caras cantando e ela tem que modular a voz pra ser tudo numa tacada só. Pra não ter edição. Eu falo, caraca, isso aí... Porque eu toco também, eu tento cantar. E, na moral, o que eles fazem é outro nível totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. E eu só vou focar aqui. Se alguém for ver o clipe, foca no tecladista, as caras que ele faz. Eu vou, ainda bem que eu, né, guardei um Coringa escondido aqui debaixo da cara. Não é uma banda que é desse ano, né? Mas que eu descobri esse ano e que tive o prazer... de recentemente entrevistar o vocalista da banda lá no meu podcast, que é a banda Elga. E eu quero indicar a música Bon Vivant. Música Guga, ele é formado por um monte de gente, de vocalistas de outras bandas, assim, vocalista, o vocalista de uma banda que nem fez tanto sucesso, mas quem conhece rock and roll no underground conhece, que é o Poindexter, que é o Jason. Um guitarrista é o guitarrista que já tocou com o Rodolfo Abrante, né, que foi do Raimundos. Quando ele saiu do Raimundos, ele fez uma banda chamada Rodox. E também depois esse guitarrista tocou com o Luxúria, que era uma banda que tinha uma mina também de vocalista. O baixista tocou no Acabou La Tequila, uma banda muito famosa aqui no Rio de Janeiro. E o baterista, ele toca com qualquer, um monte de gente, do rock a MPB, ao axé, ele faz tudo quanto é tipo de trabalho. Então, era uma super banda. O nome deles ficou Elga. Eles voltaram esse ano com um trabalho novo, um single novo, chamado Mula de Crachá. Mas a música que eu quero indicar é Bon Vivant, que pra mim, é desse álbum, é muito, muito, muito fantástica. Elga. Ó, essa música faz uns 7 meses que ela foi lançada. E ela é de um rapper lá do Belém do Pará, tá em ascensão aí no cenário nacional, né? Ele se intitula o maior rap negro do Brasil, que é o M. Couto. Carai! Eita. É o M. Couto, facção da chinela de dedo. Então, ele tá com a galera dele lá no Mercadão de Belém, e ele canta lá sobre como é que é a realidade de andar na chinela de dedo, sabe? Ali pra aquelas ruas e tal. M. Couto. Facção da chinela de dedo, facção da chinela de dedo. Comprar um beat, roubar um flow, bota autotune, esse é meu segredo. Facção da chinela de dedo, facção da chinela de dedo. Comprar um beat, roubar um flow, bota autotune, esse é meu segredo. Gosto do aroma de Belém, em cada sabor eu vou ficando mais surpreso. Aqui ninguém tá usando boticário porque o nosso perfume é petiô do velho peso. Tem uma disputa muito louca na morena, só que não é Remy, passando o que eu vou dizer. É o cofre da minha cidade versus a obra interminável do BRT. Mano, eu não gosto de atraso, sempre sou maleável, nunca tô pensando em si. Todo atraso é perdoável quando os caras falam que tão vindo de Coraci. Eu sou do Guamá e sempre pego vão, só vi galera do pote lá do Tapanão. O que é mais dolorido nessa vida, o açaí que derramou um bufete da Rotão. São Brás não é só batalha de rima, pega passageiro, bora mano, quem vai vai. Aceita meia, tem vaga sentada e o cobrador tá roteando o Wi-Fi. Menino sub-15 tá fumando a maconha e tá se achando bandidão. Se acha que sabe fazer fumaça porque nunca viu churrasquinho de gato em Mangueirão. Tudo vai mudando nessa porra e fica pra trás igual as roupas da minha avó. Antes da Antão era peteca, hoje o sentido é ser aspirador de pó. Everton, Pelé e M. Couto jogam na arena, são grandes gladiadores. Comparo com o Bartinho, Rob Gol e Lechefa dominando a porra da Libertadores. Mais pesado que essa Ipirão, irmão, mandando salve pra cremação. Não tem grisso raiz, tipo crise infeliz quando o malvo saiu da prisão. Pedeira quando demora uma encarnação, o meu salário não dura nem um pouquinho. Enquanto os bico pagam de ostentação, a gente grava clipe usando os panos do Manolito. O pitio eu vou fazendo minha sessão, em cada track cada vez me identifico. Quem me conta tá pagando a gravação, essa é grande vantagem de se ter um primo rico. Tenho talento e ele tem porra da grana, essa é a formação dos novos grupo rap. E pra tirar o seu da reta, o pé da lama fala merda pra caramba e dizer que é corre do rap. Tamo formando um bonde forte aqui do norte, preocupado com essa nova geração. Música escrota pra caramba e se der sorte fica bem pior que aquela de me conta pro papão. Aqui ninguém gosta da porra de granola, vocês estão destruindo o nosso açaí. A castanha do Pará não é mais nossa e os moleque do meu bairro imita o sotaque daí. Facção da chinela de dedo, facção da chinela de dedo. Comprar um beat, roubar um flow, bota autotune, esse é meu segredo. Facção da chinela de dedo, facção da chinela de dedo. Comprar um beat, roubar um flow, bota autotune, esse é meu segredo. Tu não sabe de onde eu vim, eu vim lá do bem do rio, mas tenho que admitir, minha casa fica lá dentro do cristal vivo. Tu não sabe de onde eu vim lá do bem do rio, mas tenho que admitir, minha casa fica lá dentro do cristal vivo. Eu até me esforço, cara de mendigo, chinelo no pé, roupa da maquia. Mas se tu for ver, onde estudava, foi no Nazaré. Rolezinho no Veropa, tipo urubus. Rapidinho em 5 meses, essa eu compus. Fudendo mais vida que o SUS. Puxo foco aqui pro norte, sobre o queixo do blues. Sou playboy e gala seca, me chama de gala. Sexta-feira vou pra rave, sou tomando bala. Deu 50 e Michael Douglas, chego o olho estralar. Depois vou beber na doca pra cheirar uma bala. Fazendo grana, buscando a fama. Não tenho diploma e eu fazia o nama. Tô rodando o Brasil tipo Pedreira Lomas. Faço merda pra caralho e não vou em cana. Facção da chinela de dedo, facção da chinela de dedo, comprar um beat, roubar um flow, bota o tutu e esse é meu segredo. Facção da chinela de dedo, facção da chinela de dedo, comprar um beat, roubar um flow, bota o tutu e esse é meu segredo. Facção da chinela de dedo, facção da chinela de dedo, comprar um beat, roubar um flow, bota o tutu e esse é meu segredo. Facção da chinela de dedo, facção da chinela de dedo, comprar um beat, roubar um flow, bota o tutu e esse é meu segredo. Facção da chinela de dedo, facção da chinela de dedo, comprar um beat, roubar um flow, bota o tutu e esse é meu segredo. Eu vou indicar não só pela música, mas pelo álbum. A música é Bené, do Djonga. O Djonga, esse ano, ele lançou o terceiro álbum da carreira dele. É um álbum de fechamento de ciclo, acredito. Não sei se ano que vem ele vai lançar outro, tô meio por fora. Mas esses três álbuns, eles fazem muito sentido e referenciam um ao outro. Então, para quem acompanha a carreira dele, eu indico esse artista, é um artista muito bom. Tem mensagens muito pesadas, grandes reflexões. Ele é mineiro de BH. E esse álbum, ele funciona como esse fechamento aí, sabe? Então, o álbum chama Ladrão, a música chama Bené. E vai ficar aí pra vocês ouvirem. Muito bom. E aí, Coyote? Mais um? Vamos lá então, pai. O que vale mais um jovem negro ou uma grama de pó? Por enquanto ninguém responde e morre uma pá. É que hoje playboy fala gíria e porta uma gló. Mas na vivência esse exclusão jamais vai se igualar. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Anos atrás achava que era dono do mundo. Hoje entendi, irmão, que o mundo que é dono de mim. Briguei com a razão pela lógica, emocionado. Até ver quem mal começou se encontrar com o fim. Dizem que meu papo é muito profundo, mano. É que eu mergulho pra nunca boiar. Somos grandes como oceanos, mas jamais pacíficos. Eu vou à luta, eles porra, viver é melhor que sonhar. Bora andar, ei. Homens mal se troem perspectivas. Perplexo só fica quem crê em conto de fadas. No país onde a facada que não alege, elege. Atire em mim que eu mudo tudo e conversa encerrada. Passar os quilos não te deixa mais leve, pesa a alma. Mano, eu conheço esse caminho igual minha própria palma. Fala em palma, na sua mão vai ser só dinheiro sujo. É que quem lucra é o capitão, vai com calma, marujo. Que não tem quem vive muito igual o mundo. Se o beco é faixa de gás, aguenta o boom, tá? O que tem mais notas ou corpos pra contar? Maior é Deus, né? Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. São aviõezinhos, mas estão a caminho do World Trade Center. Todo mundo sabe que vai dar merda. Aquela blusa de time foda. O defeito é só o volume ao lado. De resto, ó, cabelinho na régua. O fogo que sai da peça é o que esquenta o baile. O do marrom que vai nascer da esfria a cabeça. Desce o combo, faz geral, rick e grana é só um detalhe. Fazer história pra quando eu for que a quebrada me esqueça. Vou lá na sul só pra fazer o clima. Diz que nem todo boy é trouxa, alguns tem vagina. Reis africanos no império errado. Uou, mal sabem que tem o império herdado. Yeah, é essas partes que sobe o morro só pra dar pros caras. Conhecida por vagalume, só brilha na bunda. Trazem um veneno mesmo que é você quem dá a picada. Crime quebra igual creme crack, não sobra nenhuma. Tô descrente igual Rick, então não seja meu mole. Vai sair mal na pique, vai morrer sem ser pop. Tô suando na pique pra te salvar da polícia. Pra seguro de vida, não adianta policy. É que quem roda é como OJ, não ri como em Simpsons. Filho, eu te criei, não menta pra mim, pô. Se a luz se apaga, você vai ficar só. Playground de gente adulta é trampo. Pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Eu vou indicar uma banda aqui do Rio de Janeiro, que eu... Assim, a minha história com ela é mais ou menos assim. Eu fui ver meu óculos, né? Acho que no ano de 2016. E assim, curto muito música, né? E lá fora, em Campo Grande, né? No calçadão, tava tocando Renato Russo. Parecendo um cover. E minha mãe falou assim, ah, tão tocando ali, deve ser uma caixa. Ou não, mãe. Isso é música externa, tão tocando ali fora. Tem alguma banda por aqui perto tocando essa música. E eu conheci o pessoal da Pirâmide. Assim, conheci de escutar. Fiquei ali uns 10 minutos com a minha mãe, a gente curtindo a musiquinha, né? Esperando as mulheres lá ver o negócio do óculos. E em 2018, quando eu tava enviando os currículos lá, né? Pra tentar enfrentar essa crise aí, galera, que tá difícil no Brasil. Eu falei assim, na minha cabeça, né? Poxa, eles podiam vou passar e tocar aqui, né? Pô, tá tão chato hoje. E acabou que quando eu passei de um localzinho, quem era que tava ali na frente, montando a bateria, baixo e guitarra, era o pessoal da banda. Eu falei, caraca, velho, o que eu faço agora? Continuo mandando currículo ou paro aqui como a minha maçã e vou escutar eles? Eu parei ali, cara, e quando eles começaram a tocar, eu falei, ah não, tem que gravar isso aqui porque não tem, não, a música que eles lançam não tem o que eles vão cantar aqui. Eu parei e comecei a gravar, cara. Tua estrela, obrigado, teu brinquedo de estar fantasiando em segredos, no ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, muito obrigado. Eu vejo dor num paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa. Mete balança, meu amor. Me avise quando for a hora. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando em segredo. No ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor num paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa. Mete balança, meu amor. Me avise quando for a hora. Don't need no education. We don't need no keep control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher leave the kids alone. Quem sabe canta comigo? Hey! Leave the kids alone! Oh, now we just another brick in the wall. Oh, now we just another brick in the wall. Tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Oh! Oh, now we just another brick in the wall. Oh, now we just another brick in the wall. O caminho do bem, o caminho do bem, o caminho do bem, o caminho do bem. Sonho não cansa, mete balança, meu amor. Me avise quando for embora. Me avise quando for embora. Me avise quando for embora. Me avise quando for embora. Me avise quando for obrigado. Minha última indicação é um artista que eu não sabia, e é engraçado que o YouTube há muito tempo me manda escutá-lo, só que eu nunca o escutei. E aí, uns meses atrás, eu fazendo uma playlist mais calma para tocar nos churrascos da família, vou dar uma chance, vou escutar esse cara. O nome do artista chama-se Rubel. Opa, muito bom. Ele tem uma música fantástica que chama Partilhar, que para todo mundo que sabe que eu sou apaixonado pela minha esposa, e da primeira vez que eu escutei essa música, eu comecei a chorar, e aí, como estava escutando de fone de ouvido, minha mulher veio saber porque eu estava chorando, botei o outro fone de ouvido no ouvido dela e começamos a dançar aqui no meio da cozinha, e ela começou a chorar junto comigo também, porque esta música é uma música romantiquinha, que tem tudo a ver com o meu relacionamento com Renata da S. Então, minha indicação para vocês, escutem Rubel. É um cara muito bom, uma trilha sonora bem mesmo para você chegar no crush, oferecer pro crush, porque as músicas dele são bem apaixonantes. Se for preciso, eu pego um barco e eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então, pra inventar um mar grande o bastante que me assuste que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e no instante de saudade e dor, eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar, quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Eu quero partilhar a vida boa com você. quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Se for preciso, eu pego um barco e eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Tão pra inventar um mar grande o bastante que me assuste que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e no instante de saudade e dor, eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Frente, volte atrás milhões de anos, quando todos os continentes se encontravam, pra que eu possa caminhar até você. Eu sei, mulher, não se vive só de peixe, nem se volta no passado. As minhas palavras valem pouco e as juras não te dizem nada. Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe nós. Também perdi o meu rumo, até o meu canto ficou mudo. E eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo. Mas não importa, a gente inventa a nossa vida. E a vida é boa, mas é muito melhor com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Esses dias, cara, foi me indicado também. Eu mandei pro Nuno grupo uma vez uma música que ele gravou com o Rincon Sapiência. Acho que é Sisté, uma isso. Coisa assim, não lembro. Não sei falar direito o nome da música. Mas o clipe é bem. Tipo, tem um. Você pode interpretar umas coisas, é bem interessante, assim. Cara, o Rubel é muito bom, cara. Infelizmente, é desses artistas que não tem tanta visibilidade, assim, né? Não estão no mainstream. Eu não poderia deixar aqui, eu tenho que indicar uma da deusa, da maravilhosa, né? Marília Mendonça, né? A rainha do sertanejo ultimamente, né? Esse ano ela fez uma música um pouco diferente que ela sempre faz. O nome da música é Bebi e Liguei. Bebi e Liguei. Tocou bastante nas rádios por aí também, né, Guilherme? Cara, vou te falar a verdade que eu escuto muito Marília Mendonça tocando aqui, mas pra mim é tudo igual, cara, então eu não sei. Então, essa música, claro, claramente fala que ela tava num bar, né? E daí ela bebe um pouco. E sabe pessoas que bebem e tem o celular na mão com senha fácil, né? Meme. vou ler aqui a estrofe aqui do refrão pra vocês verem como é que é legal. Faltou coragem pra dizer que não bebi. Liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. É, ama pelos dois, porque o cara não ama ela. Ou a mulher, né? Hoje em dia as coisas são mais abertas, né? Então é uma musiquinha legal aí, ó, pra quem quer decorar a música. Só 4 estrofes. É mais uma história de amor como a primeira música que eu indiquei aqui. Hoje eu estou muito apaixonado. Acordei mais uma vez embriagado, e o seu cheiro impregnado na minha roupa. Só fica o resto do seu beijo na minha boca. Você leu quando o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com a sua ligação perdida. Faltou coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com a sua ligação perdida. Faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. É sempre assim. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no... Só me dá prejuízo, só me dá prejuízo. É, só um comentário, eu não vi nada de diferente nessa música, mas ela tocou bastante, sim. É, não, porque ele falou que a música foi um pouco diferente, né? Acho que foi ironia dele. Um ponto forte dela, eu acho que é o que justifica o sucesso de Marília Mendonça, e não poderíamos, com certeza, fazer um podcast de músicas de 2019 sem citar Marília Mendonça aqui, porque ela realmente é um sucesso no Brasil inteiro. Mas ela canta muita música que faz as pessoas se identificarem, sabe? A música sertaneja, ela tem muito disso, né? Da pessoa escutar, geralmente numa situação que ela tá bebendo ali, lembrar de uma história de ex, ou lembrar da pessoa que ela está apaixonada, ou lembrar do amante, seja lá o que for, cara. As pessoas se identificam com as músicas, sabe? Então, eu acho que o segredo do sucesso dela é esse. Mas por que que as pessoas estão sofrendo tanto? Me diz aí. É a maldição do século XXI. O brasileiro gosta de sofrer. Só pode. Bruno, ninguém chega numa roda de amigos e fala assim, porra, mano, eu sou foda, acabei de ali pagar um boleto. Agora, quantos muito boa você essa. Já ouviu chegar e falar assim, porra, mano, eu tô fudido, eu tô cheio de boleto pra pagar, cara, e não consigo. Quantos amigos já não chegaram perto de você pra falar isso? Exato. Eu achava que a vida adulta também seria melhor, mas... O lance é esse, cara. As pessoas gostam de sofrer e gostam de mostrar que estão sofrendo, sabe? Eu não sei por quê. Eu gostaria de saber por quê. Esperando pena. É ruim sofrer. Todo mundo gosta de uma peninha. É chato, é chato. Uhum. Pessoas que gostam de reclamar, é chato. Eu odeio gente que reclama, porque todo mundo tem problema, inclusive eu, e eu não quero saber do problema de ninguém, sabe? Eu tenho um amigo que me ensinou uma frase que é o seguinte, eu não tenho nada a ver com a sua vida ruim, entendeu? A minha vida ruim e esse é amigo meu. Esse é amigo mesmo. Entendeu? Agora eu tenho um amigo que falava tá isso. Certo, eu não tenho nada a ver com sua vida ruim, meu amigo. Se vira. Entendeu? Mas as pessoas gostam, mano. As pessoas chegam pra reclamar que foi chifrado, que tem boleto pra pagar, que o chefe é ruim, que a mulher briga, que... Sabe? E essas músicas cantam isso. Sabe? Então, eu acho que é por isso que as pessoas gostam, se identificam e geralmente é no momento que elas estão bebendo e a pessoa, quando tá bebendo, ela gosta de extravasar e aí ela pode falar o que ela quiser porque ela tava bêbada, né? Então, bêbado pode falar o que quiser... Tá sem freio. Eu acho que é por isso. É, não, tem tudo a ver. Anos atrás, quando eu escutei pela primeira vez aquela música da Simone, da Simaria, que era Garçom Troco. Ah, não, da Maiara e Maraíso. Garçom Troco DVD, que essa moda me faz sofrer, o coração não aguenta. Primeira vez que eu escutei isso, eu gostei, sabe? Da melodia e tal, e do que a música tava falando. E aí, era uma época, né, que eu morava em outra roça, não nessa roça que eu moro agora, em outra roça, que aí ia muita gente, muito simples ali, sabe? Muita, não é preconceito no que eu vou falar agora. Muita gente pobre, muita gente com pouca educação e tal, muito peão. E o bar só tocava essas modas, essas sofrências, esses forró e tal. E então eu passei uma temporada. Eu gostava de frequentar o bar, porque eu gostava de ficar conversando com o dono e tal. E era a única coisa que tinha pra eu fazer numa sexta-feira à noite lá. Aí eu ficava lá conversando com o cara e prestando atenção nas músicas. E uma vez eu bolado com isso, né? Por que, que as pessoas gostam desse tipo de música? A Nata falou mais ou menos isso que você falou, ô Guilherme. Até porque essas coisas estão muito próximas delas, né? Sofrer de amor, beber e falar merda, ou qualquer outra coisa, tem muito disso. Eu me lembro de uma vez que essa é outra, já não preciso entrar, porque eu trabalhava no interior do estado do Rio de Janeiro, em Santo Antônio de Pádua, que é a divisa ali com Minas Gerais, e aí a gente bebum, o cara resolveu dirigir, eu falei, cara, vai dar merda. Ele botou quase isso. E aí ele botou no rádio do carro, nas alturas, aquela música do Latino. Tem culpa eu, tem culpa Kátia. A desgrama. E ele foi andando a toda no carro, com risco de dar merda. Logo em seguida encostou a polícia. Falei assim, que porra é essa? Só que quando saiu o policial, né? O policial era primo dele, né? Cidade pequena e tal, todo mundo se conhecia. Ele, porra, Juninho, vai pra casa e tal. Ele foi, manobrou o carro, foi embora. Quando ele afastou da viatura, tem culpa eu, tem culpa a Kátia. Os dois muito bêbados fazendo merda na rua. É muito disso, as merdas que as pessoas vivem e associam, né? Aquilo que tá escutando na música com o momento ruim que tá vivendo. Tem que relembrar de que vocês falaram isso. Você falou tudo, porque principalmente hoje em dia, cara, toda música é de depressão, cara. Principalmente sertanejo e pagode. Eu não sei o que acontece nessa música, eles gostam de falar da sofrência dos outros. E, cara, eu vi isso aí na perspectiva, assim, principal, em primeira mão, cara. Quando, eu não vou falar quem, né, sofreu por amor e só escutava essas músicas, cara, cada vez que ele escutava essa música era pior, porque eu virava a cara, a pessoa tá chorando de novo, porque ficava lembrando da mesma merda de sempre. É, mano. Então, essas músicas não estão ajudando também a melhorar o âmbito da pessoa. Mas não é pra melhorar, cara, mas não é pra melhorar. O negócio é esse. Você precisa extravasar, entendeu? É igual o luto, chega uma hora e passa. Mas tudo passa... Tudo passa. Eu lembro uma vez. Valeu, Nelson Ned. Eu lembro de uma aluna que. Essa menina Billie Eilish, que faz um sucesso danado, né? Aí eu fui escutar o troço da bagulho da música. E aí, nossa, mas música triste, falando de coisa triste, melodia triste. Aí eu, sei lá, botei ou no meu status no WhatsApp ou no Facebook, eu reclamei da música. A garota, eu adoro isso. Aí eu falei assim. Mas essa música é muito triste, ela, por isso mesmo. É bom quando a gente tá triste. Pô, mas você escuta triste, música triste quando você tá triste? É lógico, eu gosto de sentir o sentimento verdadeiro. Eu falei, caraca, maluco, eu não consigo escutar música triste quando eu tô triste. Eu sempre coloco alguma coisa mais agitada, que é pra eu sair desse estado de tristeza. Escutar música triste estando triste é força direto. Não consigo, não. Um amigo meu, um amigo que eu citei no programa do Mamonas, quando ele morreu, ele estava sendo sepultado. o caixão dele descendo a cova. Eu botei a primeira música que a gente escutou juntos, assim, que a gente curtiu junto, bêbado, sabe? Que daí pra frente foi nossa amizade, criou laços fortes. Que é uma música do Deep Purple, que se chama Burn, que quer dizer queima, sabe? E eu toquei no funeral dele. É uma música super agitada e tal. Então, assim, não tem muito disso comigo, não. Ficou todo mundo olhando pra mim de cara feia no velório, mas era, tipo, minha homenagem pro meu amigo já falecido. Ainda bem que ele não foi cremado, velho. Que merda, cara. Essa é uma das graças, né, cara? Você, Guilherme, última música do ano. Eu tô em dúvida. Porque tem uma música que é muito boa e tem uma música que é a música que eu acredito que mais tocou no ano, ou pelo menos no carnaval, cara. E se vocês me permitirem, eu gostaria de citar as duas, pode ser? Eu vou falar do carnaval, se vocês concordarem, eu toco no final e aí eu indico a outra. Que é a Jennifer. Vocês estão lembrados da Jennifer ainda? Sim. O nome dela é... Como é que a gente foi esquecer, né, cara? Até porque o cara morreu de tanto cantar essa porra. Caraca, não. Não faz isso não, cara. Poxa. Caraca, essa daí não. Essa foi ruim mesmo, cara. Na moral. Putz grila, velho. Essa foi muito ruim. Ó, não queria falar não, mas assim, a piada bosta desse cast, eu acho que essa aí bateu, hein? Olha que eu falei do cremação de um morto, hein? Ué, o cara tava voltando do trabalho, morreu de tanto cantar essa porra, pô. Não, pior que eu vi muita gente triste mesmo pelo esse acontecimento aí. O cara era jovem pra caramba ainda. Então vou deixar essa música como homenagem no final, pode ser? Pra fechar o cast lá depois dos créditos? Pode ser? Vocês deixam? Pode. Beleza. E a música que eu vou indicar é da Gloria Groove, com participação da Isa, Yo-Yo. Gloria Groove, esse é o pique da pista. É brincadeira que te faz dançar e conquista. Oi, desce desenrolando pra subir, depois fica. Pode tremer a lomba, lomba, trava e quica. Chego junto pra inspirar, disparar. Vou que te faz viciar, fórmula, máscara. Que eu dou grito pra tirar, levantar do sofá. Essa bunda e vem dançar, se soltar, pode ir pra. Deixa o grave te levar. Essa lomba, lomba, desce, sobe tipo um yau, yau. Mexe todo o corpo quando joga com seu yau, yau. Essa lomba, lomba, desce, sobe tipo um yau, yau, yau, yau. Desce, sobe no rolê, só na malemolência, treme e joga aí. A gente na pista, pista não deita, deita, acende, queima, pega fogo. Imperatriz e GG vão dizer que hoje é dia de bumbum mexer, bebê. Quando ela dança, quando ela dança. Essa lomba, lomba, desce, sobe tipo yo-yo. Essa lomba, lomba, desce, sobe tipo yo-yo. Mexe todo o corpo quando joga com seu yo-yo. Essa lomba, lomba, desce, sobe tipo yo-yo, yo-yo. Cara, uma música muito boa, é um pop, uma música eletrônica, sei lá. O batidão no fundo, o gravão do fundo é legal. É bom, não é ruim a música, não. É pop, né? Pop música vale tudo. E tem a Isa, tá bom, já tá bonito. Só relacionando isso a. Não fiquem bravos comigo, mas é música feita, né? É música publicitária, é tudo, é feita pra fazer sucesso, é planejada. Falou o cara que indicou Marília Mendonça. Só relacionando, isso a gente tem que lembrar que esse ano também foi o ano do K-pop no Brasil, né? Não, peraí, a gente tá falando de música. os coreanos pensam assim também, pô. Quando a gente for falar de iogurte, aí a gente fala de K-pop, cara. Ó o preconceito. Não. Mas é, vamos falar um K-pop bom aqui. Eu vou falar um K-pop bom aqui. O Pagano Style, velho, do Psy. É, o primeiro. Ah, é um K-pop bom. Sem preconceito, cara. É, velho. Não, eu falo do K-pop como iogurte por conta dessa questão de ser literalmente produto. Os moleques são trabalhados, o conceito que a banda vai ter, que não sei o quê. É, tudo isso é feito por um escritório específico para aquela banda. É neuromarketing puro, mano. É por isso que eu tô falando. E não que isso seja novidade também, porque Backstreet Boys estão aí, chama? Dominó, Menudo, sei lá. Não é novidade, né? Como chamava aquelas meninas lá também que... dos Estados Unidos lá, Spice Girls. Inclusive, falando de Backstreet Boys, um abraço pro Marquito aí, que colocou Backstreet Boys na trilha do Coqueiro. Muito bom. Parabéns, Marquito. Eu adoro as edições dele, porque ele ainda tem a motivação de editar com meme, velho. É isso aí. Então, gente, é isso aí. Valeu o episódio. Indicamos. Vocês estão se show, Rogerinho. Mencionamos. Show, Rogerinho. Então, valeu. Ed, muito obrigado por ter aceitado participar aí. Onde é que o pessoal acha o Coqueiro? Se não, ainda não sabe, né? Porque a gente fala do Coqueiro aqui quase toda semana. Então, O Coqueiro Cast e o Papo de Calçado já tá juntos e Xalonau, cara. Já era. Pois é. É assim. Pra quem... Dá afundar também? Posso fazer jabá? À vontade. Você encontra o Coqueiro Cast no Spotify, no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar com @CoqueiroCast. Infelizmente, o Marcos Zuckerberg ainda não quis trocar o nome da nossa página de Diderama para Coqueiro Cast, mas você ainda acha a gente pelo @CoqueiroCast. Você pode achar qualquer um da gente lá. Eu agradeço muito quem está sempre seguindo a gente. E eu lancei 3 cast bônus também, ó, indicando autores, que eu dei uma entrevista com 2 deles de cada, ou seja, entrevistei 6 autores em 3 podcast bônus que estão excelentes. Eu agradeço por tudo, gente. Muito obrigado também pela participação aqui de hoje, tá? Um beijo pra todo mundo. Valeu. Esses episódios estão bem legais, cara. Eu ouvi todos. Parabéns. Estão muito bons. Foi uma realização muito grande pra mim, cara. Eu ainda ganhei um livro. Chegou ontem. É mesmo? Que massa. E pra você que já é ouvinte do nosso Papo de Calçada, que ainda não segue nas redes sociais ou que chegou aqui por algum motivo nesse episódio... Siga lá, @papocalçada no Twitter, Facebook e Instagram. O nosso blog é o papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você encontra também o TV na Calçada, que é o nosso podcast de séries e filmes. E o Remix, que é um episódio semanal onde um podcaster diferente fala sobre algum assunto que lhe interessa de forma independente, uma opinião própria lá, tá bom? Valeu, gente. Ah, lembrando também que nós temos o grupo no Telegram, t.me/papocalçada. Não, t.me/papodecalçadapodcast. Lá você vai trocar ideia com todos os integrantes e alguns ouvintes que estão sempre compartilhando, trocando ideias e batendo papo. Inclusive, nesse episódio aqui, eu inseri algumas músicas que os ouvintes mandaram pra gente lá no grupo, que eu pedi, gente, manda uma música aí que marcou vocês em 2019, quem mandou eu coloquei aqui ao longo do podcast. Então, um abraço pra todo mundo, valeu, e até a próxima semana. Abraço. Eu sou o Wink do GD. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer.